Vento 070 graus, 170 nós, hotel Victor 9. Chef, Tömege. Chegada do 9, 2, 0, 5, 0. 4. 4. Eu estou para contar 1, 2, 3, 4, para contratar contra a tua rádio.

essa ponta. Mas depois do Zulu, por exemplo. Hotel, Oceaneliano com 3 em ponte, o controle está solicitando sua autonomia e sua estimada de pouso Zulu. Ativo, poderia repetir por gentileza? 5 horas. Sua estimada de pouso. Thank you. decolagem, eu acho, 4 e 5. Chame agora o controle, 1, 2, 0, decimal 8. 1, 2, 0, 8, 6, 3, 4, 8. Aí vou voltar para o Pai Criador e tem muito tempo. Para 190. 462, reduza para 2309. Para direcionando para a Terra Estrela. Pode manter a velocidade 8462 e o limite da localidade. Tem o Romeu Oscar, a sinalização é 0125. Só tem a sobre o radar de voo visual, reporte que o trabalho está aí. Aguardando autorização de pouso, o Gol 1097. Fábio Tiangula, transmissão Watch, para 330, do 4065. Passarei 2230. 2230, contato radar em decolagem, sua via Arboruna, transição elétrica para o 180. Via Arboruna, transição elétrica para o 180, passarei de informar que está ponto limite inferior. É isso, contato 2230. Autoridade do lado direto árvore, cancele a restrição de altitude da saída. Direto árvore, cancelando a restrição, passaria de 2%. Azul 4065, chama o centro Recife, na potência no 25, esmal 1, autônomo 23, esmal 8.